Marcantes. No problem at all with human races. Come on, come on, just listen to the bass. Shake your body and move your body. Over the top right from the start. This is a song for all of you people. Come on, come on and feel the heat. This is a song for all of you races. Come on, come on, dance to the beat. No matter if you're black, no matter if you're white. Come on, people, unite, unite. There's no protest, there's no hate. Join all in and don't be late. This is a song for all creation. This is a song for all of you nations. Come on, come on and move your feet. Shake your body, get out of your seat. tempted by the look in your eyes.

Brazilian,

stay. Prap në fund të kotës të kërkoj. Me gotë për shpirtin tim. Rio Sul Rádio. All City. Just kiss me the way that you are. tried to run away, but you're under my skin like I'm under your covers, babe. And it feels really good, just like I thought it would. But do you feel the same? Don't wanna be misunderstood. Baby, I've been thinking about us lately. You're cute and always treat me like a lady. I'm falling for you and I think I hate it. Cause I don't wanna be dependent. Serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você vai ouvir a história sobre a criação do Hospital São Judas Tadeu e a criação da Fundação Pio XII. Após o casal de médicos mudar-se para Barretos, o pai de doutora Sila, senhor Antenor Duarte, comprou um antigo hospital para que eles pudessem administrar. Assim que o hospital começou a funcionar, Dr. Paulo fez uma triste constatação. Entre os pacientes que chegavam para ser atendidos, milhares deles estavam com câncer e não tinham condições de se locomover até São Paulo para realizar tratamento. Muitos preferiam morrer ao tentar uma vaga para ser atendido na capital. Pensando nesta situação, Dr. Paulo e doutora Sila Prata transformaram o hospital em uma instituição especializada no tratamento de câncer. Para poder atender a população carente, o hospital precisava ser presidido por alguma fundação e, por isso, em 27 de novembro de 1967, a Fundação Pio XII foi lançada. Por muitos anos, o hospital seguiu trabalhando com caixa único e com atendimento solidário. Mas além do casal de médicos fundadores, juntaram-se à equipe Dr. Miguel Gonçalves e Dr. Domingos Boldrini. Você ouviu o Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Thank you.